passar. Se uma conversa tá reta, não se pode curvar. Nada é o que parece vendo desse lugar. Nada vem fácil, é preciso conquistar. Silêncio, é nossa hora de falar. São tantos problemas para solucionar. Eu penso, do mal me livrar. Leva a vida e assim viverá. Silêncio, dê a voz aos pensamentos. Silêncio, ao menos um minuto de silêncio. Grito, suspeito, entendimento. Silêncio, sabe que existe, mas não vê. Silêncio, dê a voz aos pensamentos. Silêncio, ao menos um minuto de silêncio. Grito, suspeito, entendimento. Acho que eu não tô escutando muita coisa boa. Silencia a multidão que mesmo em solidão grita. Exercem o bem ou o mal em um instante de reflexão. Mentes em contradição, religiosa em depressão. Pedem a paz, mas a pomba sempre segue aflita. Penas ao vento, o pensamento em um chakra se eleva. Barulho lacra em um sopro lento, constante a calma leva. E que me leva? Para um mundo calmo e sempre puro, onde a cabeça é vazia e o coração tá sempre duro. Concentração, alcanço outros rumos e mares. A inveja mata da mesma forma que levou a ruína Antares. Sob outros mares, e me sinto recuperado. Se tivesse preparado de bons fluidos a raios solares. Mentalmente estou cantando pra ti. O dia pra sabedoria fluir. Não quebre a vibração da corrente. Sentindo a nirvana consciente. Siga as estrelas e vá à frente. Primordial roots como a semente. O espírito e a ascensão fará nascer de novo. A plebe universal é o grito despertar o corvo. É importante silêncio, atrativo como ouro. Segure-se nos sonhos, leva o outro plano. Fecha os olhos e imagina a igualdade. Fecha a boca e só ouça a verdade. Fecha os ouvidos e olha a felicidade. Somos todos iguais, precisamos da unidade. Silêncio, dê a voz aos pensamentos. Silêncio, ao menos um minuto de silêncio. Grito, suspeito, entendimento. Silêncio, sabe que existe, mas não vê. Silêncio, dê a voz aos pensamentos. Silêncio, ao menos um minuto de silêncio. Grito, suspeito, entendimento. Dentro de casa, barulho. Fora de casa, barulho. A morte vem, chega sem fazer barulho. Mergulho de ficar ouvindo o som ao meu redor. Que vem do mar, que vem dos pássaros, que vem do mi menor. Me faz dormir melhor, me faz sentir melhor. Choro de criança, ché do vizinho, me faz sentir pior. Dia de cão em casa, confusão, assunto é briga. Perdi a noção entre em contradição e quase a vida vai pro brejo, assim como foi a minha audição. O barulho me irrita até do algodão quando cai no chão. Muito silêncio na selva pra não fugir a caça. Nada vem de graça. Escuta o que pensa, quantos eu e um você. Deus e o diabo, um livre-arbítrio pra escolher. Quanto orgulho, muito entulho, insônia e depressão. Coragem, covardia, se degladia nesse coração. Confusão, não me confunde, o projeto finaliza. O mundo é um laboratório, o que cê faz, alguém pesquisa. Memoriza, mentaliza, o que é bom materializa. Não fala o que cê gosta, sim o que você precisa. Hoje, quanta ira, um atira, explode, um mira. Faz silêncio, tudo some, ninguém mais respira. Rimas jorram de um mic, igual água lá da ponte. Conta os dedos, amigos, que os inimigos têm de monte. Silêncio, dê a voz aos pensamentos. Silêncio, ao menos um minuto de silêncio. Grito, suspeito, entendimento. Silêncio, sabe que existe, mas não vê. Silêncio, dê a voz aos pensamentos. Silêncio, ao menos um minuto de silêncio. Grito, suspeito, entendimento. Silêncio, dê a voz aos pensamentos. Silêncio, ao menos um minuto de silêncio. Grito, suspeito, entendimento. Silêncio, sabe que existe, mas não vê. Silêncio, dê a voz aos pensamentos. Silêncio, ao menos um minuto de silêncio. Grito, suspeito, entendimento.